This is a little loud, Damon. Very loud. Yeah, this is really nice. Really nice. I like it much. Too much. Thank you. Two different tracks and different music. We need to choose just one. Méchant, méchant garçon. Tout content pas, on est en train d'essayer de composer une chanson brésilienne. Oh, on essaie. Pero ma chanson, allez bien. Ah, y'a Karma, salut. Moi qui fais les post notes. J'ai trouvé que quelqu'un. Merda, me deu uma força nota. It's a little hard, Benjamin. You need to change, man. Oh, louco aquela hora. Thank you. quelques années sans pluie et ce qu'on n'a jamais revu. Elle a ce don, cette lumière, pour chanter des mots à sa terre. le silence, loin du monde et de l'arrogance. Thank you. loucuras e loucuras na música, na música, na música, na música, na música. Passo, passo, passo, passo. Cool.

almoça, janta, todo dia. Família, família, papai, mamãe, tia. Família, família, almoça, janta, todo dia. Família, família, papai, mamãe, tia. Família, família, almoça, janta, todo dia. Nunca perde essa mania. Mas quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar o ganha-pão. Família, família, papai, mamãe, tia. Família, família, almoça, janta, todo dia. Família, família, papai, mamãe, tia. Família, família, almoça, janta, todo dia. Yeah, it's on the basin when it really haunts her. One go, we need handful. We need for making by the future in the world. Future in the world, future in the music. Future in the world, future for thesis. Future in the nice, future gone bright. Future on a place. Thank you. Davi se cuida. Yeah. Heal. It's hard, man. It's hard. You need to listen. Thank you. Thank you.